Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Puto cheiroso, marrento e posturado. Vários invejosos quer atrasar o meu lado. Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário. Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Me diz, deve ser os lobos, eles tão rosnando. Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano. Então olha pra mim, puto cafajeste. Final de semana eu vou tá com a tua peguete. Vou tá com ela, vagabundo. Te dou um buque de flores pra você torrar. Animais na minha carteira são difíceis de domar. Muito rápido na pista, ignorando o radar. Chamei dois. Um Frank e o outro Lamar. Contando lucro, esse dinheiro eu vou contar. Derrubando todos que já tentaram me atrasar. Sua pulse virou minha casa, meu lar dos lar. Na minha frente esse pulse começou a gaguejar. Automaticamente minha Glock foi a gagalhar. Tá nem muito braba, sua mente eu vou embaralhar. Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar. Ontem à noite eu comi uma fatia colombiana. Que veio aqui em casa e torrou toda minha marihuana. Beat, se você for some, eu te levo pra Havana. Acertando. Caralho, tá lindo. Essa foi foda, meu mano. Nossa. Essa bateu. Vida louca, você sabe, você sabe. Nós é... Ritmo de vagabundo. Okay. Yeah. Piranhas estão me ligando, eu tô de quatro móveis. Tava sarrando no meu pente, achando que era pistola. Eu já não ligo pra nada, põe mais colher na minha sola. Ela quer piar na minha base, piranha, então vamos embora. Eu sou sonho da sua mãe, vadia, eu sei que ela gosta. E agora tô tipo bruxo, ela acabou cá fazendo tudo. Fumando essa blunt gordo, parece até um charuto. Meu hater ficando puto, deixando eles de luto. Fé com dia eu consigo comprar o que eu quiser em minha XRE. Não é questão de presa, nego, a ideia é essa. Miséria traz a tristeza, vida louca. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali, só band, vai e vem. Hoje tamo rico, pagando uma vista. Eu ainda sou o mesmo, vida louca. Cheiroso, marrento e posturado. Vários invejosos quer atrasar o meu lado. Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário. Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Me diz, deve ser os lobos, eles tão rosnando. Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano. Então olha pra mim, puto cafajeste. Final de semana eu vou tá com a tua peguete. Vou tá com ela, vou tá com ela.